Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Musicália. Hoje, nesta quinta-feira, 20 de maio de 2010, eu vou trazer-lhe, como aliás será a panagem de todas as quintas-feiras, vou trazer-lhe músicas de artistas conhecidos, ou de grupos conhecidos, mas cujas músicas, essas de facto, não são conhecidas. Hoje vamos centrar-nos na expressão portuguesa. Não vai ser exclusivamente em português, mas vamos centrar-nos na canção portuguesa. E vamos abrir o programa de hoje com uma música dos Sétima Legião. O tema chama-se A Partida e é esta música que vamos ouvir para iniciar o programa. De facto, ouvirmos A Partida ao iniciar, bom, pronto, é opções, não é? Vamos depois ouvir, nesta mesma emissão, logo a seguir, a música Cartas a Portugal. É uma música de Pedro Barroso, gravada no ano de 1978. É dos seus primeiros trabalhos, pelo menos que tenhamos daqui conhecimento. E é desta maneira que vamos completar esta primeira intervenção. Primeiro então com a Sétima Legião, depois com Pedro Barroso, dois temas de artistas e grupos, neste caso, que são conhecidos, mas cujas músicas, essas não. Thank you.

do meu rincão, dos outeiros, das ribeiras, de tudo que aqui eu não tenho, não. Há lugar, lugar precisa-se para albergar esta nação. Lugar precisa-se para receber e entender esta multidão. Somos muitos mil no mundo, com uma história sempre igual, de trabalho e lá no fundo, saudades de Portugal. De trabalho e lá no fundo, saudades de Portugal. Mas lugar precisa-se. Trago-lhe agora mais dois temas. O primeiro é de Roberto Leal e chama-se Férias em Portugal. Aqui na Antena Web temos uma série de discos desde 1975. Em todos eles, cerca de 20, não consta esta música. Fica a dúvida se será algum material discográfico que nos falta ou se esta música será mesmo anterior a 1975. Não será a primeira que continuemos aqui, de Roberto Leal. Portanto, traremos então esta música de Roberto Leal, que praticamente não é conhecida, e chama-se então Férias em Portugal. Vamos depois ouvir Manuel Freire com Pedra Filosofal. Pensará o ouvinte, mas essa música é conhecidíssima. Concordo. Mas não na versão que vamos ouvir. Na verdade, há muito pouco tempo que eu conheci esta versão. Terei todo o gosto, pois, em trazê-la aqui à Antena Web. A música é cantada com o mesmo sentimento, mas com um novo e interessante arranjo musical. Escutemos, pois, e depois de Roberto Leal com Férias em Portugal, a Pedra Filosofal de Manuel Freire. Amor sem fim, eu vou voltar. Férias em Portugal, esse é o meu país. Sonhos eu vou buscar. Um jardim em flor à beira-mar, pelo Tejo Azul vamos entrar. E a Torre de Belém vem nos saudar. Vem, vem ver Lisboa despertar. No Rocio dia começar. Em São Jorge ver o sol brilhar. E quando a noite vem, a fama quer cantar. Lisboa vai sonhar. Férias em Portugal, quem quer comigo vir? Ao meu jardim de amor sem fim eu vou voltar. Férias em Portugal, esse é meu país. Thank you.

passarola voadora, para-raios, locomotiva, barco de proa festiva, alto-forno, geradora, cisão do átomo, radar, ultrassom, televisão, desembarca em foguetão, na superfície lunar. Eles não sabem nem sonham que o sonho comanda a vida, e que sempre que um homem sonha, o mundo pula e avança como bola colorida. Entre as mãos de uma criança, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, Serenata do Adeus é o que vamos ouvir agora para fechar esta emissão número 17 do programa Musicália. Vamos levar até si a música dos Do Ouro Negro. O tema chama-se A Serenata do Adeus, como já disse, e é uma música extraída de uma coletânea chamada Vou Levar-te Comigo. Neste trabalho constam algumas das músicas mais conhecidas e mais desconhecidas deste duo que encantou Portugal. Se não, o que dizer de Vou Levar-te Comigo, precisamente, Ter Amigos é Fortuna, Elisaué, Elisaoá, Au Revoir, Sylvie, entre tantos outros temas. Marcou de tal forma que há pouco tempo foi lançado um disco intitulado Bushima, que serve de tributo a este duo, que se extinguiu no ano de 1969. Agora recordamos um dos temas que não é muito conhecido, mas não é por isso que deixa de ser menos belo. Para vocês, e encerrando a emissão número 17 para o dia 20 de maio de 2010 do programa Musicália, Serenata do Adeus. Adeus, palavra tamanho do mundo, é dela que vem saudade. Adeus, Maria Morena, até um amor profundo cabem a Deus à vontade. Adeus, agradar.